Angulo, orgulho, acerto só pra te ver sorrir. É que eu sou bem mais feliz quando cê tá aqui. Procura acertar nos erros em cada caminho, pois sei que por aqui ninguém é feliz sozinho. Ainda lembro de várias histórias que aconteceram, mas que na sua memória eu sei que se perderam no meio de tantos amores, paixões, aventuras, ilusões. E cada canção de amor guarda recordações. São várias noites pensando numa canção pra você, que não vale nada quando a inspiração se perder. Já se passaram várias, mas só você que persiste. Minha maior fraqueza é quando te vejo triste. Se até Deus insiste, botou fé no conjunto. Agora é eu e você contra todo o mundo. Profundo sentimento abafado aqui dentro. Você que trouxe cores ao coração sincero. Me dê a mão, deixa os problemas de lado. Meus poemas foram em vão, sem inspiração do meu lado. Eu sei que fui errado, devia ter pensado. Mas onde buscar cuidado quando se está atordoado, magoado? Não sabe essas teiras que a vida dá? Claro que sabe, pois estava lá pra me ajudar. Te devo, não consegui te alegrar de volta. E não te fazer bem é a minha maior derrota. Mas não entregue os pontos, ainda não tá no fim. E te conto, também não espero nada de mim. Quando menos se espera, algo te surpreende. Pro mal funciona, vai que pro bem isso também rende. Me entende, deixa que eu te guio pelo meu mundo, que tende a fazer valer cada segundo. Do contrário, deixe que meus sentimentos calem, já que nas suas palavras as minhas já não valem.